chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Explosão do funk da lua. De disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Cafeína, Leite Show, Leite Show. Metropolitana, Cafeína, Leite Show, mais uma vez no ar, mais uma semana começando. Eita, é muita pinga no fim de semana. Não é possível. Bebeu mesmo, Adina? O que você estava comemorando? Conta aí, imagina. Eu sei pela bebida. Vamos ver. Cerveja? Não. Não, não é cerveja. Whisky? Não. Não. Tequila? Não. Fogo Paulista? Não. Fogo Paulista naquela churrascaria? Curaçao. Que curaçao? Que... Vai chegar. Já sei, já sei. Sexy Beat lá que o povo fala, Sex não é? Sexão de Beat. Isso. Não. Não? Não. Aqueles negócios de rum lá que você bebe? Também não. Não? É amarula? Também não. Meu não. Deus, mas o que que você... Champanhe? Também vinho. Não. Vinho? Não, também não. Oxi. Que mais então que você não? Toma... Ah, já sei. Velho Barreiro? Não. Não? Caipirinha. Caipirinha. Ah, caipirinha, pra lembrar de mim. Porque eu sou caipira, caipirinha, não? O dia que eu quisesse lembrar de você, caipira, eu não ia tomar uma caipirinha, eu ia comer uma caipirinha. Eita! Tá? Ai, que... Um dia se eu tivesse. Aliás, de Sorocaba. Aí dá pra lembrar de você. Ah, tá, mas não é eu. Fique claro, tá certo, ó. Né? Pra lembrar do caipira é comer uma caipirinha, não é tomar uma caipirinha. E eu que já fui estagiário, hein? Você vê? Olha só que gancho. E subiu na vida porque deu pro apresentador. Não, lógico que não. Eu subi na vida porque... Mas que subi? Apresentador, calma. Nossa, mini Ruth. Não, você não falou. Ah, tá bom, não, deixa. Decide o que você vai fazer na abertura, vai. Não, não vou fazer nada. É porque você falou assim, ele subiu na vida porque deu pro apresentador. Aí eu perguntei, que apresentador? Entendeu? Mini Ruth, só tem eu, o Batista e você. Certo. Óbvio que não foi nada que era brincadeira, mas eu não ia dar pra mim mesmo. Ah, não ia dar pra você. Ah, agora entendi. Ah, desculpa. É que vai que o ouvinte também não entendeu isso, né? Mas agora ele entendeu. Mini Ruth, você tem que sair falando, que senão, entendeu? O dono da rádio acha que a rádio saiu do ar. Não, mas o Jair não saiu do ar. Calma, calma. Ai, desculpa. A culpa é sempre do estagiário. Eu sei disso. É absurdo, né? Ah, mas fala alguma coisa também, Batista. Fala, caipira, comigo. Por favor. Ah, desculpa, Batista. Eu juro que na próxima vida eu vou ser algo melhor pra você. Eu prometo. Batista! Só isso, sabe o que que foi? Cagada do estagiário. A Mini Ruth é uma estagiária, Batista. E aí, o que que acontece? É. Fale comigo. Marcelo Batista, Mini Ruth, a gente estava fazendo a abertura do programa, tudo bonitinho, tudo mentira que não estava combinado, nós estamos tentando fazer tudo ao vivo. Aí vai a Mini Ruth e vai, estraga tudo. E aí, queremos saber, porque hoje é o dia do estagiário, queremos saber do ouvinte, Marcelo Batista, qual foi uma cagada que aconteceu na sua vida que você falou, meu, certeza que você foi um estagiário que fez isso? Hã? Isso aí. Não é? No isso nosso aí. Caso, a Mini Ruth cagou na abertura do programa. Isso aí. Estragou tudo. Dá o endereço, vai. facebook.com/programacafeína, vá lá e já digite. Telefone. 30047000. Pode começar? Vai. Você vê que a gente começa animado a semana. A gente tenta, né, levar um pouco de alegria ao ouvinte. Mas sempre tem algo que estraga. É, o quê? Ah, fazer o quê? Ah, entendi. Ah, o quê? Sempre tem, né? Fazer sempre tem. Esse caso foi a Mini Ruth. Ai, ai, ai. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Metropolitana, Cafeína Leite Show. Jesus amado, hein? Seria assim que os artistas cantariam se não fosse aqueles programinhas de computador. Que deixa tudo afinado. É, mas né? Você acha que você poderia ser... Você acha que você poderia ser o novo Elvis brasileiro? Opa, com esse negócio de autotune aí, essas coisas. É tipo o Photoshop do áudio? Exatamente. Ah, entendi. Eu não sabia que existia essas coisas, não. Batista, você sabia que alguém vai comprar muitos pães de queijo e queijos Minas? Quê? Alguém em Minas Gerais vai comprar muito pão de queijo e queijo Minas. A aposta da Mega Sena do final de semana de 44 milhões de reais saiu lá em Minas Gerais. Piada ruim essa. Não, mas não era piada. Mas então... Era só um comentário? Era só um comentário. Ah, tá. Então, ok. Péssimo comentário. Mas nível, tipo, nível Mini-Root? Mini-Root. Pior que Mini-Root? Pior. Alguém vai comprar muito pão de queijo? O que tem pra comprar lá em Minas Gerais? Eu conheço, por exemplo, Piedade, eu sei que é cebola, cachorro, morango. Entendeu? Minas Gerais a gente sabe que é pão de queijo. Entendi. Queijo Minas. Entendi. Né? Queijo Minas. Ruim. É. Ruim. Pior que isso... estagiário, né, Batista? Estagiário. Estagiário, que estagiário. Fui eu também já fui. E cê, ainda sou, né, sei lá. Vocês viram, eu tava assistindo o Caldeirão sábado, aliás, virou notícia isso. Caldeirão do Hulk? É Caldeirão do Hulk, que ele perguntou pra Sandy quantas mamadas ela dá por dia. Mas eu tava assistindo, não vi. A pessoa, a hora que ele tá entrevistando a Sandy. Você não viu que ela tava, entrou pela internet, alguma coisa? Eu vi, assim? Ela tava, então, o Luciano Huck tava no iPad. Então, ele perguntou, quantas mamadas você dá por dia? Ela respondeu, umas 6. Eu falei, olha, Sandy, que coisa. É pro nenê, seu besta, e dela aí, não, e aí os caras já começam a falar que o Lucas lá, é Lucas? Né? É o Lucas Lima. É, já falou, pô, Luciano, isso é pergunta que se faz. Mas tá uma frescura hoje em dia, né? É, não pode brincar não mais. Não pode, né? Falar mais nada no mundo que os caras já pegam. Ô, meu. Ô, não. Já pegaram o bal, meu. Não falo isso, meu. Não, mas o Batista. Peraí. Mas às vezes o cara, eu acho que às vezes ele nem pensou em fazer a piada. Então, mas ele falou sério, porque ele tava falando do filho. É, então. Aí porque o cara mandou quantas mamadas dá por dia, o povo já começa, Luciano. Né? Igual aquele dia, que, quando ele quis fazer aquela promoção de quem queria namorar um gringo, as mulheres que quisessem arrumar um namorado gringo pra entrar em contato pelo Facebook, já falaram que tava incentivando a prostituição. Era machista, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, nego, não tem o que fazer mais no Brasil. Ai, gente. Cada um se cuidasse da tua vida, o Brasil ia ser muito melhor. E se os políticos cuidassem da nossa também, né? Tá difícil. Porque eles só cuidam da vida dos familiares deles, né? Aí vai que vai. Atenção, atenção. Olha, uma menina de 13 anos foi presa depois de estar dirigindo embriagada junto com os amigos. Ué? 13 anos mamada. 13 anos? Mamada junto com os amigos. A polícia parou, tava, ó, chapada. Nossa. 13 anos. Nossa, caramba, meu. Rapaz do céu, hein? Mamadeira, né? Você vê só? Cacete, meu. Mas não é isso aí, aquelas festas de adolescente. Adolescente tem essas coisas. Eu já tive essas festinhas. Mas com 13? Com 13 anos. Eu ia lá pra Santos com os amigos. E aí a gente fazia aquele tal do poncho, sabe? Que é tipo uma bebida que você poncho. Pega... poncho. Poncho. É, sei lá, poncho, enfim. É aí, a gente brincava do jogo do copo, sabe? Quando de adolescente, assim? Aí depois saía brincando de polícia e ladrão, tudo meio bêbado, assim. Que feio. Mas não é, gente, vocês que são nossos queridos ouvintes, que tem menos de 18 anos, não é certo beber. Não, 15 anos, vai. Menos de 15 anos não é certo beber, não, viu? Tá vendo? Que estraga as coisas no coração, né? Que coisa. Vinho é bom beber, pode e beber. E tem uma outra notícia aqui, um russo foi tentar tirar uma selfie com uma cobra. Levou uma picada e tá em coma. É um jegue, né? É mesmo? Uma cobra... É. Que as cobronas mesmo? Cobra venenosa, né? É porque aparece na novela aquele povo tudo pegando na cobra e a cobra enrolada no pescoço. Muita coisa de estagiário isso aí, né? O quê? Essa cagada. Tirar foto? Que ele fez. Não, tirar foto com a cobra... Certeza, certeza. É coisa de estagiário. Hoje é o dia do estagiário. Parabéns pra você que só leva no toba. Obrigada. Né? Obrigado. Olha aqui, ó. O que você... O que já aconteceu na sua vida? Aquela grande cagada que já aconteceu na sua vida. Que você pensou, pô, isso deve ter sido algum estagiário. Não é possível, né? Não é possível. O Gabriel Gouveia tá dizendo aqui o seguinte. Eu fui marcar uma consulta no médico pro final desse ano. Tem muita grade. Quando fui ver, tava marcada pro final de 2016. Nossa senhora! Não entendi essa, viu? o Van Palestra, eu dei parabéns pela minha vizinha, fiquei 8 meses sem vê-la. Aí falei, ô, parabéns pela gravidez. Não era gravidez, era apenas barriga, gordura. Ela havia engordado. Que mancada. Olha aqui, o Michael Gabriel, eu tava no colo da namorada, fui soltar um pozinho, e me borrei. Ah, não é Nossa possível. Senhora, que nojo. Você vê que coisa? Terrível, hein? O Breno Garcia, deixei cair o notebook do meu chefe no chão. Então é coisa de estagiário mesmo, né? O Gabriel Vitor foi jogar uma bola de papel do fundo da sala e acertar o lixo sem bater em nada. Pô, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Não entendi isso. Hã? Também não. Você entendeu isso? Entendi essa. Entendi. O Ronaldo Show, saí na friagem depois do banho. Eu acho que o povo não entendeu a pergunta, Batista. Eu também acho. Cada pessoa burra, né, rapaz? Ó, Juliana, quando a pessoa bebe suco de uva pensando que é vinho. Porra, acho que os caras não entenderam nada. Mas a pergunta tá clara. Qual a cagada que já aconteceu na tua vida que você pensou? Coisa de estagiário. Não entendi. Leonardo Augusto, pedi pra me comprar um jogo de PlayStation, trouxeram um de Xbox. Aí pode ser, né? Quando, por exemplo, Marcelo Batista... Que a mãe vai comprar às vezes e fala, ah, qualquer um serve, né? Viu? Quando, por exemplo, sabe quando você tá assistindo televisão assim? E aí, do nada, Marcelo Batista, a pessoa... Sabe, por exemplo, Jornal Nacional, eles esquecem de cortar o áudio. Aí você pensa, algum estagiário vai se dar mal. Exatamente. Olha aqui, a Patrine, ela disse que estava apaixonada pro amigo do cara que estava apaixonada por mim, entendeu? Não. Ela chegou, tipo, tem o Carlos e o Marcos. Ela é apaixonada pelo Carlos. Tá. Aí ela chegou pro Marcos e falou, nossa, eu sou apaixonada pelo Carlos. Só que ela não sabia que o Marcos era apaixonado por ela. Entendeu? Aí cai a casa do cara, né? O cara fala, porra, bicho, eu tinha tanta esperança e ela quer dar pro meu amigo. Ah, entendi. E agora pelo telefone! 30047000. O povo tá meio burrão, não tá entendendo direito. É o negócio, a bebida, não. Né, do final de semana. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É Silas. Fala aí, Silas, beleza? Tudo bem, Maqui? Tudo jóia. Acabei de ver, você não sabe. Acabei de ver um artista que foi visto trocando de roupa. Oi, quase pelado no carro. Grande coisa. E Silas, qual aquela grande cagada que já aconteceu na tua vida que você, no fundo, pensou, ah, rapaz, isso deve ser coisa de estagiário? Minha conta de água em casa, Batista, vem em torno aí de R$18, R$19 nessa faixa etária. Faixa etária. Chegou um mês que veio R$102.795,21. É mesmo, rapaz? Isso é coisa de estagiário. Me irrita eu saber disso. Tá bom. A conta veio na faixa etária. Eu achei, ele quis falar bonito, Batista. Você viu, o cara quis falar bonito. Olha, a conta veio na faixa etária. Eu acho que a Caipira nem percebeu o erro. É, porque o Caipira não jegue. Alô? Alô? Alô, quem fala? Sou eu, Batista Eduardo. Ah, muito bem, Eduardo. E você, Eduardo? Oi. Fala aí, o que, que já aconteceu na sua vida? O que já aconteceu na minha vida? É, uma cagada. Você tá ouvindo o programa, né? Tô ouvindo. Tá ouvindo a pergunta lá do Facebook. Você tá ouvindo, né? Uhum. Então, qual a grande cagada que já aconteceu na sua vida que você pensou, isso é coisa de estagiário? Bem, o médico falou que eu ia só sobreviver por até os 4 anos. E até agora que eu vivo. Foi uma cagada do médico mesmo. Porque com essa inteligência era melhor ter durado até os 4 anos só. Ai, que pecado, pelo amor de Deus, que jegue, é brincadeira, né? Eu acho que deu ruim a pergunta. Ai, ai, ai. Faça uma melhor, então. Olô! Não, pronto. Não tenho, não, vai? Mas tá ótimo. Faz agora. Não, vai? Tá tudo ótimo, tá Faz ótimo. Faz agora. Não, tá ótimo mesmo. Alô, então calha a sua boca. Tá bom. Alô? Eu, Batista. Quem fala? Pivete. Fala aí, Pivete. E você, Pivete, qual foi aquela grande... Ah, que aconteceu na sua vida que você pensou? Isso é coisa de estagiário. Não vem com aquele negócio, mano, do amigo de Ruth. Aí eu fui pedir um asilo com carne e o cara me deu de frango. Tá bom, tá certo. Aí é ruim, né, Pivete? Nossa, tive ideia de uma próxima pergunta. Alô? O que não Alô? Falar na quem frente fala? De uma criança? Isso é boa, não é? Boa, anota. Alô, quem fala? É o Gaúcho. Fala, Gaúcho, beleza? Bah. Beleza. Mas bah. Que? Tá ô, todo... ô, Gaúcho. Fala, Batista. Qual aquela cagada que já aconteceu na tua vida que você falou, putz, isso aí deve ter sido coisa de estagiário. Batista, eu fui comprar um sapato, Batista, o mês que passou. Foi agora, tem nem um mês, Batista. Pra o sapato lá, veio um número diferente, Batista. Tá, você veio um pé, que número que veio um pé? Veio um 40 e outro 42, Batista. Era pra vir os dois 42. Nossa senhora. Hein, sério? E eu escolhi o sapato, eu botei o sapato certo, o estagiário lá que trocou. Tá vendo? Se fosse dois 42, ainda dava pra usar, né? Se fosse um maior, né, que o pé dele, que ele usa 42. Se fosse um 42 e um 44, o cara ainda dá um jeitinho, né? Você sabe que quando eu usava já 36, Batista, eu comprava sapato pra usar bastante, né? Eu ia com a minha mãe na loja, eu comprava tipo, eu já tinha sapato com uns 13 anos de idade, eu tinha o sapato 42 já, aí eu ia colocando algodão nas pontas pra sentar assim, e usava uns sapatãos assim, sabe? Que coisa. Ô, Batista, o Gaúcho, sabe que vontade que eu tenho vontade de ter um bar, né? Ah, achei que você ia ter vontade de fazer o que o Gaúcho faz, você não, já faz. Não, tomar chimarrão? Não. Ô, Batista, eu tenho vontade de ter um bar, sabe qual seria o nome do meu bar? Bart. Ruim, Adina? Próximo. Alô? Tá bom. Alô? Oi? Quem fala? Francisco. Tá bom, não dá pra ouvir nada, liga de um telefone melhor. 30047. Deixa eu falar. Ah, fala aí, pode falar. Quem é? Fala, Batista. Quem é? Rodrigo. Fala, Rodrigo. Rodrigo. Tá falando de onde? Deixa eu falar, ele falou nervoso. Com eu tô, Batista. Eu tô falando da Chita. Anchieta. Tô falando da Chieta. E você, qual aquela grande cagada que aconteceu na tua vida que você disse? Ah, coisa de estagiário. Ô, Batista, eu fui tirar a habilitação e eu fui tirar na raça, né? Mas, assim, eu tive a ideia de tentar corromper o delegado. O que, que eu fiz? Eu falei, vou jogar no sentimental, né? Aí, quando foi pra entrar na baliza, eu cheguei pra ele e falei assim, rapaz do céu, mas você parece um parente meu que faleceu, pensando que o rapaz ia ficar comovido, né? Aí ele falou assim pra mim, ah, é mesmo? Pareço um parente seu que faleceu? Parece, cara, eu tô até meio triste. Eu falei, parece que você parece demais. O cara falou assim, pode descer, você esqueceu de dar certo, você tá reprovado. Eu falei, puta que pariu. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? Você viu que coisa? Ninguém mandou, né? Muito bem. Caipira, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tocar música, porque daqui a pouco tem o quê? O quê? Conte pros ouvintes, papai, os ouvintes querem saber. Papai, eu quero. Ah, papai, eu quero. Vale no kit da Loja do Prazer. É, a hora que os ouvintes têm a chance de ganhar um super kit de graça na faixa. Exatamente. Vou tocar agora pretinho. A gente me deixa louca! Sabe aquela música? Ah, legal! E tem o Talk Dirty to Me. Cala a boca! Ai, desculpa! Cala a boca, você só sabe fazer. Você não fala nada! Nada de interessante no programa. A única coisa que você sabe fazer. A única coisa que você sabe fazer é ficar. Só se é pra fazer isso, eu não preciso. Eu não preciso de ninguém no programa pra ficar. Ai, tá bom então. Aí quando fala alguma coisa. Ah, eu não sei. Continua, pode falar. Eu fico quieta. Eu fico quieta. E aí, o que, que você faria? Ah, não, eu não vou falar. Eu fico Meu quieta. Deus. Eu fico quieta. Aí quando... Só sabe fazer isso. Acabou já? Tá, o que, que já aconteceu na tua vida de cagada que você pensou? Isso é coisa de estagiário. De cagada? Uma vez eu fui pagar, eu fui fazer um depósito, eu depositei o envelope vazio. É uma cagada, foi sem querer. Ai, Batista, você tá muito chato. Meu Deus amado, hein? A porta é a serventia da casa. Ai, eu tô indo embora, então. Pode tchau. Ir. Mas, pessoal, deixa eu perguntar. Acreditou o dinheiro na conta? Ah, depois tive que fazer outro depósito, né? Não, é porque eu sempre tive curiosidade de depositar um coisa vazio, ficar com um comprovante e falar, eu depositei. Isso é coisa errada, gente. Não deve se fazer. Mas será que acredita? Não sei, né? Cafeína Leite Show. Metropolitana Cafeína Leite Show! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bom, Agora tá na hora do Papai Eu Quero, certo? Sim, senhor. Meu amigo Caipira. Tá difícil ali, hein? Oi, hoje eu tô um pouco lerdo. Ah, só hoje? Não, hoje eu tô mais que normal, Batista. Assim, acho que tem... Sabe quando... Sei lá, né, rapaz? É dia 18... Nossa, 18 é quase Natal, hein? Cacete, bicho! Ladrões invadem casa e furtam piscina na Bahia. Os caras levaram uma piscina de 15 mil litros. Os caras roubaram a piscina da casa. Sabe aquelas piscinas de acrílico? Deve ser aquelas de montar, né, Batista? Não. Meu, deixaram só o buraco dos fundos do... De baixo? Deixaram o buraco no chão, levaram a piscina. Ah, igual quando a gente vai viajar pro interior. Por exemplo, eu vou pra Sorocaba, tem aquelas piscinas assim. Que fica de pé. De pé? É. Rapaz, roubaram a piscina. Roubaram a piscina. Mas como que saíram de lá da piscina? Deixaram só o buraco no chão. E do jeito que tacaram, eu, se fosse o ladrão, roubava até a água. Do jeito que tá em falta. Nossa, né? Mas os baianos vão se divertir agora com a piscina roubada, hein? Cacete, meu. E não sei como que eles conseguiram fugir com rapidez com a piscina. Que o cara fala, meu rei, vão roubar a piscina. O cara falou, você tem certeza? Dá um trabalho roubar essa piscina, pai. Meu, né? Imagina, tiveram que fazer buraco, arrancar tubulação. Meu Deus do céu. Você vê só. Mas é caro a piscina, Batista? Oh, é caro que custa. É caro, é uns 5 mil reais. Uma piscina? 5 mil reais é caro uma piscina? Claro eu que é, acho Batista. Muito, muito caro. Sem contar que manutenção é mais caro ainda pra piscina. É preço de moto. A mais barata é 5 mil. Preço de um Corsa 97 hatch. Sabe aqueles verdinhos meio perolado escuro? Sim. É o preço. Bom, mas agora isso não vem ao caso, porque agora nós temos um Papai Eu Quero e o ouvinte pode ganhar um sensacional. Você ficou 3 horas. Pô, Guilherme. 3 horas dando atenção ao ouvinte. Agando e andando porque a gente tá falando aqui e aí o cara desliga na hora de entrar no ar. É, pra você ver como não vale a pena ficar perdendo o tempo que você perde. Não, mas é que não adianta eu explico ficar explicadinho. Só fala assim, ó, fala papai, eu quero é isso, isso, isso. Acabou. Ah, mas eu não consigo. Alô? Alô, Batista, boa Quem noite. Fala? Bom dia. É o Luiz. Fala, Luiz. Tá falando de onde? Eu falo aqui de Itaim Paulista. Itaim Paulista. Faz o que da vida, Luiz? Eu trabalho na segurança, na parte administrativa. Muito bem. Já participou alguma vez do Papai Eu Quero? Já, mas faz tempo. Muito tempo. O que, que é faz tempo? Ah, faz um mês atrás, mais ou menos. Quanto? Um mês atrás. Um mês atrás, você acha que faz tempo? Não, é Luiz do quê, Luiz? Oi? Luiz do quê? É José Luiz Vita. José Luiz Vita, caipira. Já ganhou. Já ganhou, então não pode parar. Tá bom? Chupa! Próximo. Alô? Alô? Quem fala? É o professor Luiz Antônio. Meu Deus do céu, que saudade! O professor Luiz Antônio apareceu. Luiz Antônio Simões? Apareceu porque tá de greve? É. Não. Ah. Eu estava sem telefone, sem o rádio em casa. A situação tá difícil, professor, hein? Pra classe Ele dos professores. Arrumando. Muito bem, arrumando, porra, ficou 4 meses arrumando o rádio. Ó, deixa eu falar o seguinte, ó. O nosso amiguinho aí, ele disse que o Paraguai é banhado pelo mar, e não é, viu? O Paraguai não é banhado por mar? Não, o Paraguai não é banhado pelo oceano. Então, mas as cataratas lá de baixo, lá do último estado lá do Rio Grande do Norte. Do Iguaçu é rio, não é mar, não é oceano. E fica no Paraná, não é no Paraguai, caipira. É claro que não. Tem nos Você três falou países. Essa semana. Ah. Você falou acho que anteontem isso. Viu? Ah. Então, não tem mar o Paraguai. Não, mas ó, se você levar em consideração que a água do mar é a mesma da água do rio... A discussão não é agora isso aí. Você vai querer participar do Papai Eu Quero, ganhar um kit da Loja do Prazer, professor? É, eu já ganhei um kit uma vez, lembra-se? Mas faz muito tempo, né? Né? Então, professor, o que é que você tem que falar, professor? Você sabe onde eu tô agora? Não, não interessa. Eu quero saber o que, é que você tem que falar, professor. Eu tô no motel agora. Tá no motel? Olha! Tá ensinando alguém, hein? Tá certo. Então, professor, vai, fala aí, Papai Eu Quero. Papai Eu Quero ganhar um kit. Muito bem. Da Loja do Prazer. Da Loja do Prazer. Então, professor, agora eu quero ver essa. Hoje, ao som de Bob Marley, porque a mulher vai ter um parto relaxada. Né, Caipira? Vai. Você tem que imitar... Tá aqui do meu lado, tá gostando do papo. Tá, mas você tem que... Agora você tem que imitar uma mulher dando a luz de parto normal. Eu? Ah, escuta. Aí, ó. Ai. Ô, professor, você é um jegue, não é uma mulher? Ai. Imagina os alunos dele, rapaz. Ô, professor. Oi. Capricha aí, professor. Ai. É assim que dá luz? Tá ouvindo? Nossa, ele tá no motel mesmo, rapaz. Olha, então, ô professor, aproveita a noite aí, vai, que você já pagou a diária, cara. Vou economizar o kit da loja do Brasil. Não ganhou? Não, não sei, o cara parecia um jegue, pô. Parecia um jegue dando a luz. Ai. Fazia tempo que então, daqui a pouco tem, ó, daqui a pouco tem Papai Eu Quero de novo com a Loja do Prazer. Você pode ganhar um super kit da Loja do Prazer com os produtos da Durex e também o brinquedinho da Rocks Off, tá bom? Então, vamos pro intervalo. Já tem o... Qual o seu problema? Batista, por que você acha que ele tá ligando pra gente? Opção 1. Será que ele pegou aquela... Como que é? Pernoite? E aí já foi, não tem mais o que fazer? Não tem mais o que fazer. Será? Pernoite, o cara... De domingão, o cara deve entrar às 10, ó. São quase 1 da manhã. Já cansou, né? Pô, já cansou. Agora vou ouvir o Cafeína Leite Show. Professor, não deixa ela usar o frigobar, que senão fica muito caro no final, hein? Exatamente. Aquele por um choquito deve custar uns R$6. A garrafinha d'água. O segredo, quando você for no motel, viu, professor? Você leva as coisas no porta-mala, que eles não revista, leva, vai no supermercado antes, compra um monte de coisa. Se a mulher quiser alguma coisa, você dá as coisas da coisa, entendeu? Ou qualquer coisa, a hora que ela for tomar banho, por exemplo, você vai na sua casa, prepara, sei lá, alguma coisa, uma salada de frutas com morango, com chocolate por cima, um fundi. Chega, Caipira! E aí, a hora que ela for tomar banho, você fala, serviço de quarto! Meu Deus! Entendeu? E aí você fala, olha o que eu comprei pra você. Ele brisa, né? Não é brisa, não. Ele deve fazer isso. Porque do jeito que é pão duro... Levo mesmo. Quando eu for no motel, tem um monte de sacolinha do Extra junto comigo. Olha lá. Do Carrefour. É muito brega de Caipira. Ó, voltamos já. Cafeína Leite Show. Metropolitano. Qual o seu problema, hein? Muito bem, Cafeína Leite Show Metropolitana, tá na hora do qual o seu problema. Olha, essa notícia vem do Texas, Caipira. Texas, Estados Unidos? Exatamente. A esposa, lá tem um grupo anti-gay. É um grupo anti-gay. Aí a esposa do presidente do grupo anti-gay, o cara é contra os gays. Aí a esposa do presidente do grupo anti-gay abandonou ele e se casou com uma mulher. Você vê? Cacete, gente! Você vê que coisa? Isso aí é pra você ver com o mundo dá volta! Você vê que situação? Você sabe aquela história que você não pode ficar reparando muito nos outros, que pode vir errado pra você? Sabe aquela história de quando a mulher tá grávida, tal, que ela fica reparando, porque fulano, o filho da fulana grita demais, porque o filho da ciclana destrói tudo. Diz que quando a mulher repara, isso aí são lendas urbanas de piedade que deve ter aqui em São Paulo também. Quando você repara muito no outro, vem pro seu, entendeu? Entendi. Você acaba pagando em vida. Exato. Vamos pro telefone. Qual o seu problema? 30047000. Alô? Alô? Tá bom. Daqui a pouco... Sabe o que eu vou ter que fazer, Caipira? Eu vou ter que matar a Mini Ruth pro pivete não ligar mais aqui. Não é uma boa ideia? Não. Será que vamos fazer de conta que a gente tá no show? Eu! Né? Não tem? Lá. Tira o pé do chão e levanta a mão pra cima! Tá vendo? Quem é? Isabela. Fala, Isabela, qual é o seu problema? Meu problema é que você tem tudo na prova de matemática, vou tirar 0. Muito. Ou às vezes tira 10, ou não é? O negócio é chutar sempre de que o professor faz a gente ler tudo, não é, professor Simões? Alô? Você quer que a gente leia? Alô? Quem fala? E aí, Batista, Mini Ruth. Quem é? Eu acabei de falar aí agora há pouco, sou eu, Eduardo. Tá, Eduardo, qual é o seu problema, Eduardo? Meu problema é que duas semanas atrás, minha mãe comprou um sapato, aí um homem vendeu, só que tava faltando um buraco pro cadarço. Aí sem querer. Aí meu pai achando que eu... Já sei, era um mocassim. Meu pai achando que eu era burro, que eu não sabia colocar o cadarço, brigou comigo. Aí... Tá difícil hoje, hein? Tá difícil hoje. E olha que domingo é uma audiência, hein? É mesmo, Adriano? É nóis, Jesus! É, você vê, primeiro lugar do público jovem, domingão é uma audiência, hein? É? Alô! Alô! Quem fala? É o Roberto. Fala, Roberto, tá falando de onde? Tô falando aqui do Jardim Sul. Fala aí, qual é o seu problema, Roberto? Do shopping? Isso mesmo. Mas dentro do shopping? Ele tá assaltando a joalheria. Do lado. Ah, tá. Assaltando nada. Pô. Qual é o seu problema? Meu problema é que tá faltando ônibus pra ir pra casa, pô. Agora vou ter que dormir no trabalho. É, meu, pega um táxi. Ah, não, é caro, eu sou muito pobre, pô. É, meu, quanto você gasta de táxi até a sua casa? Ah, mais ou menos uns 80, 90 reais. Caramba, o cara mora longe, hein, meu, esse horário. É bandeira 2 é mais caro também, né? É? Opa, claro. O negócio é virar amigo taxista. Alô? Peraí, vou testar. Vou dar pra ele, que nem você faz. Eu? Próximo 30047000, alô? Alô? Quem fala? É o Antônio, aqui do Capão Redondo. Fala, Antônio, beleza? Qual é o seu problema, Antônio? O meu problema, cara, é que o meu amigo Mala veio pro serviço comigo e fica aqui me aloprando a noite inteira no meu serviço, velho. Mas o que que seu amigo foi fazer com você? É o dia do amigo no trabalho? Ah, ele veio aqui, eu vou ter que ensinar ele o serviço e ele fica aqui me aloprando a noite inteira. Serviço será isso, Batista. Eu acho que tem no meio aí, viu? Tá ligando. Tem, né? Tem no meio. Meu amigo vai ensinar, tá aloprando. Esse horário, quem que vai levar algum amigo pro serviço? Bom, vamos tocar música, Cafeína Leite Show. Tem uma moça aí, não quer atender, mano. Olha só, mulher, atenção, americano é preso depois de arremessar o filho de 7 meses contra a esposa durante uma briga. Ai, credo! Ele pegou o filho de 7 meses e jogou na mulher. Pá! Ai, que horror! Oh, que louco! Gente. Alô! Tinha uma mulher, né? É, ela escutou que você ia desligar e desligou. Tinha. Vamos tocar música? Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco. Pra eu contar quem que é o famoso que tirou a roupa na rua? Trocou de roupa na rua? É mesmo? E? Já, então. Quer adivinhar? Quer adivinhar? Não. Então tá. Fica aí. Cafeína Leite Show. Metropolitana, esse é o Cafeína Leite Show. Ai, ai, ai. Todo mundo diz que tudo que é bom dura pouco, né? Mas você pode fazer o que é bom durar ainda mais. É que a Durex, que é líder mundial em bem-estar sexual, agora também está no Brasil, na Loja do Prazer. E é ideal para você ter sempre junto aquela Durex, né? E fazer o que é bom ficar ainda melhor. Tem o Durex Prazer Prolongado, Mini Ruth. Para fazer os momentos especiais com quem você gosta durarem ainda mais. E outra coisa, hein? Tem uma linha completa de produtos para você experimentar e mostrar que todo momento de prazer pode se tornar inesquecível. Conte com a Durex, né? Para transformar qualquer dia naquele dia. E conte com a Loja do Prazer também, que lá você encontra os produtos Durex. Porque sexo incrível, né? É quando o prazer é compartilhado. Nova linha Durex, sexo incrível mexe com você. Você acessa www.lojadoprazer.com.br e além desse Durex Prazer Prolongado, tem texturizado, tem com sabor, tem aquele XL, que é um pouquinho maior, né? Eu uso esse. E tem um gel sensual para massagem 2 em 1, né? www.lojadoprazer.com.br, a maior loja de artigos eróticos e sensuais da América Latina. Você vai ficar sentado aí? É isso. Oi? Vontade de trabalhar nenhuma. Fica sentado no iPad. Eu tô lendo notícia pra falar, besta. Você sabia, Marcelo Batista? Daqui a pouco eu vou contar quem é o famoso que ficou pelado. Fala agora. Não, vou contar do jovem inspirador. Você tem vontade de ser, Batista? Quantas vezes você já passou dos 34? Já. Sabia? Já passou? Entre jovens entre 18 e 34 anos, diz que eles podem se inscrever no Prêmio Jovem Inspiradores 2014. Que diz que são, sabe aquelas coisas de pra ver quem vai ser líder, não sei o quê? Diz que o prêmio é de 100 mil reais. Não é demais? Jovem de 18 a 34 anos. E você acha que algum ouvinte vai se inscrever nisso? Claro que pode, eu tenho certeza que tem. Algum ouvinte tem capacidade. Claro, claro, certeza. O cara não sabe nem o nome dele quando eu pergunto. Ai, que horror. Não, mas é que às vezes a pessoa fica nervosa pra falar com você, pra falar com o artista, entendeu? E hoje eu fiquei assistindo o programa, ontem eu fiquei assistindo o programa lá, não apareceu você. É que vai semana que vem. É, ou editar. Ô, te cortaram. Vai semana que vem. O Caipira ficou lá, vou aparecer, espalhou do Twitter pra todo mundo. Eu vou aparecer na televisão. Ele foi cortado, olha a cara dele. Os caras editaram. Falaram, deram uma tesourada no Caipira. Falaram, bota esse cara ainda, não, que é muito ruim. Olha lá. Foi isso. E aí deram a desculpinha. Não, vai no ar semana que vem, garoto. Foi isso, Caipira? Não, tô falando, vai semana que vem. E por que você falou pra todo mundo? Engraçado que todo mundo que ele contou, que ele viu lá, que ele mostrou pra gente, apareceu hoje. Não, claro que não. Só ele, a mulher bujão, eu vi. Não, mas teve mais... Caju e castanha, todo não, mundo. Não, teve mais um. Caipira. Não, gente, não é, pode zoar à vontade. Tá vendo? Pelo menos vocês não apareceram. E nem você. Ué, mas eu fui lá, eu fui convidado, vocês não foram. E nem você, porra. Ai, ai, ai. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Você está sendo desafiado pro desafio né, do balde com gelo. Você vai participar ou não? Como assim balde com gelo? É o que tá acontecendo. É, no momento, a moda tá... Eu vi, rapaz. Marcos Zuckerberg. Aliás, tá começou com o Marcos Zuckerberg. É. Ele que chamou, primeiro os artistas lá. Bill Gates. Chamou mais uns outros artistas lá pra começar esse negócio. Agora tá pegando, aí, né? Adivinha quem já entrou na moda aqui no Brasil? Quem entrou? Latino. Não, que latino? Quem foi? Luciano Huck. Né? Claro. Ah, é mesmo? Você acha que o Luciano Huck ia ficar fora dessa, né? Sério? É, já fez. O Neymar fez. A Preta Gil. Neymar, porra, a Preta Gil, um container de gelo pra cair na cabeça. Não, foi ela e o marido dela. Ela fez, desafiou, sei lá, Eu vi o Luciano Huck, vi o Neymar. Mas eu não entendi a história. Ou você dá 100 reais pro instituto ou você joga o balde de gelo em você, é isso? É os dois, né? É, o cara não é os dois, é um ou outro. Não, ele fala. Se você não jogar o balde de gelo, você tem que doar 100 reais. Mas todo mundo joga o balde de gelo e doa 100 reais. Ah, entendi. Sei lá se é 100 reais. Viu? Né? É. Falando no seu. O Mark Zuckerberg deve ser 100 milhões de reais. Não deve ser. Ah, mas 100. Quanto você doar já ajuda, né? É, aliás, tá tendo criança esperança, né? Falando em doar. Doa, Batista. Não. Você doa certo? Quanto? Não doa. Não doa, Mini Ruth? Não. Nossa, como vocês são. Batista! Eu já faço a minha parte pagando impostos caríssimos nesse país. Né? Que a gente não paga pouco imposto, não. O governo tem que fazer a parte dele. Que a gente já faz a nossa e paga muito e muito caro. Mas tem que ajudar, Batista. Tá? Tem que o governo que ajude, quem precisa. Mas por isso que cobra imposto. Não dá conta porque gasta o que não deve, né? Por isso. É. Muito bem, diga. Meu, Luciano, você sabe que a gente tava comentando nos blocos anteriores falando da mamada de Sandy que o Luciano Huck falou, né? E aí, Lucas Lima, o marido de Sandy. A gente já falou? O que você comentou? É porque você não presta atenção no programa, né? Deixa eu dar uma dica, então, só pra cortar esse furo. Você não presta atenção no programa. O que? Eu falo pra você prestar atenção, ao invés de ficar duas horas com o ouvinte falando. Mas eu prestei. O que vocês comentaram, do Lucas? Fala, menino. Batista, ô, Caipira, não paga esse mico. Faz um favor. Entra no Instagram, @metropolitanafm. Curta o último post pra você concorrer a um iPhone 5S novinho em folha. E eu ganho um iPhone 5S pra falar isso aí ou não? Não sei. Podia mas me dar você. Um iPhone 5S, né? É, pode, mas você também pode ganhar. Você pode ganhar participando. @metropolitanafm no Instagram. Aí você vai curtir o post e colocar o nome de um amigo. Pronto, tá participando. Mas não é o último post. O último post é o do Félix. É o anti-último post, entendeu? É o post do iPhone 5S. É o post do iPhone 5S. 20, né? Dia 20, a partir das 18 então, horas. Então, dia 20 é quarta-feira, isso? Quarta-feira. Então vai, ó, @metropolitanafm. Curte aí, marca um amigo que você pode ganhar um super iPhone 5S. Voltamos já, né? Depois de intervalo. Cafeína Leite Show. Metropolitana. Trollada. Que caramba é essa? Na madrugada. Metropolitana, Cafeína Leite Show, tá na hora de trollar alguém, não é mesmo? Sim, coisa que nós adoramos. É, rapaz do céu, e ó, eu não preciso nem falar nada, porque o nome da trollada é Joel Bravão. Preciso falar mais alguma coisa? Você acha que o homem vai ficar bravo? Joel Bravão? Escuta aí, rapaz. É, vamos ouvir. Alô? Quem fala? Quer falar com quem? Quero falar com o pai do Jonathan. É ele mesmo. É, seu nome é? É Joel. É, seu Joel, quem tá falando aqui é Lúcia. Ah. É, eu sou mãe da Fabiana, uma menina que estuda com ele. Ah. E aconteceu o seguinte, o seu filho engravidou a minha filha. O Jonathan? Exatamente, o senhor tem outro filho? Você tá louca, meu filho engravidou sua filha? Como, cara? O senhor tem outro filho? Não. Então é ele mesmo. Ah, vai se foder, meu. O moleque nem sai pra rua. Como que ele engravidou sua filha, meu? Você tá louca, mas meu? Mas isso aí você tem que perguntar pra ele, não pra mim. Hã? Isso aí o senhor tem que perguntar pra ele, não pra mim. É, cuida da sua filha, então. Mas você não cuida da sua filha? É, lógico que eu cuido da minha filha. Você deixa sua filha na rua? O senhor que não dá educação pro seu filho. Você é louca? Você tá comeu merda? Você cheirou? Você é louca? O senhor pode me respeitar, por favor? Vai se foder. Trabalho de sábado e domingo, tô indo trabalhar doente. O que isso aí tem a ver? Você é uma vaca. Onde você mora, mulher? Onde você mora? Meu Deus, como o senhor é mal educado. Deus me livre. Mal educado? Você é louca? Como você vai falar um absurdo desse, moleque? Por isso que seu filho é um irresponsável. Por isso que seu filho é um irresponsável. Responsável é você, sua cadela. Agora, sua suja. Independente de quantos anos ele tem, ele vai ter que casar. Eu não quero nem saber. Vai casar com a tua mãe, sua vaca. Vai casar com a minha filha. Ah, vai se foder. Vai na hora de fazer filho, ele é homem. Ele nem sai com ninguém nessa escola aí, meu. Você tá pirada. Sai sim, meu. Sai com a minha filha. Sai com a minha filha, tá? Quem é sua seu filha? Velho mal educado. Quem que é sua filha, sua lixo? Já meu, falei o nome dela. Que nem você, meu. Ela puxou você. Ela é uma vagabunda com um moleque que tem 15 anos. Já tá dando na rua aí que nem louca. É porque a mãe não deve estar contra ela. Seu filho, tá? Vagabunda é seu filho que já tá sabendo de toda a história e não te contou até agora, tá? Vai se for. Acho que seu marido, manda seu marido vir falar comigo. Você tem marido? Ele tá aqui e eu vou passar então, o telefone pra ele, hein? Chama ele aí. Qual que é a parada aí, meu irmão? Aí, tá, é o seguinte. Qual que é a parada aí? Você tem educação pra sua filha, rapaz? Qual que é a parada? Você agora se vira aí, porque botamos o nome do moleque. É um moleque que nem sai pra rua, otário. Você sabe com quem você tá falando? Você pode ser um bosta, rapaz. Olha, rapaz, você não sabe com quem você tá falando. Você pode ser bosta, mano. Você é um lixo que caiu. Não, sua mulher, minha mulher também fala isso. Aí, rapaz. Mas minha mulher também fala isso. Um moleque de 15 anos. Tá, e o seu filho que é um vagabundo. Tá certo? Vagabundo é você, rapaz. E o senhor não deu educação pra ele, por isso que ele sai fazendo essas coisas na rua. Vem falar na minha cara. Eu vou. Então vem falar, seu viadinho, seu tá. Corno, chifrudo. Sua mulher é uma vagabunda, rapaz. Tá perdendo tempo com essa mulher aí, rapaz. Rapaz, você não sabe com quem você tá falando, hein? É, você é um lixo, você não dá educação pra essa vaca da sua filha. Você sabe com quem você tá falando? Pode ser o cara que você for, rapaz. Cê você sabe? Também é um bundão. Você sabe com quem você tá falando, malandro? Então vem, otário. Você sabe? Você sabe? Você sabe? Eu tô na Paulista aqui com a Augusta. Vem encontrar comigo. Eu também tô. Eu também tô. Então vem, trouxa, falar comigo. Eu também tô. Eu tô na... Vou chocar a sua cara, meu irmão. Eu tô na Paulista. Vou bater em você. Vou bater em você até você adoecer, ô, seu trouxa. Otário. Eu tô na Paulista. Eu tô na Paulista 2200. Tá, Avenida Paulista, aqui 2200. 14º andar, Rádio Metropolitana. Ah, filha da puta. Metropolitana. Pegamos mais. Ah, meu, você me deu um susto da puta. Ô, Joel. Oi. Foi seu filho que aprontou essa com você, o Jonathan, viu? Pô, que coisa, eu tô aqui nervoso já, mano. E a Cláudia, quem que é a Cláudia? É minha mulher, pô. Tá vendo? Os dois armaram essa pra você, viu, Joel? Porra, que merda, hein? Caramba, você me xingou, hein? Peça desculpas à mocinha, Joel. Falou, fala pra ela desculpar aí. Eu tô ouvindo. Ô, Joel. Desculpa aí, ó. Ó, você pode passar aqui, você pode vir aqui sim, mas é pra retirar prêmio que você acaba de ganhar aqui do Cafeína da Metropolitana, tá bom? Tá bom, é 2.200, 14º andar. Isso, Metropolitana tem prêmio pra você e pro Jonathan, tá bom, Joel? Valeu, obrigado, hein, mano. Um abraço. Tchau. Pegamos. Pegamos. Pegamos mais um. Cafeína Leite Show. Metropolitana. Metropolitana. Metropolitana, Cafeína Leite Show. Apareceu, Edu Ribeiro, hein? Pois é, ela tava meio sumido, rapaz. Apareceu! Mas você sabe que enquanto os artistas, enquanto vocês acham, o que está acontecendo com os artistas, os cantores estão sumidos, não estão ganhando mais dinheiro, engano de vocês, porque eles estão fazendo shows e ganhando muito mais do que a gente imagina do que tivesse aparecendo na TV. Hashtag falei. Tá, e quem é o cara lá que apareceu pelado que você falou, Caipira? Adivinha, Batista? Adivinha? Chuta o rapaz da televisão, polêmico, Caio polêmico. Castro? Não. Não? Não é Caio Castro. Thiago Abravanel? Não, não é Thiago Abravanel. Sabe quem é? Cauã Raymond. Ele foi visto ontem na praia, Batista, com o carro. Sabe quando se abre as duas portas? Pra quem tem carro, esses carros, quatro portas. Ué, ele abriu porque o que não tem quatro portas, tem quantas portas o carro? Duas. Então, você falou que ele abriu o carro, abriu as duas portas do carro. Não, abriu as quatro portas as do carro. As quatro? É. Ele abriu... ele abriu as duas portas do lado do motorista. Mas é carro quatro portas. E aí ele abriu as portas assim, Batista. Abriu as portas assim. E aí ele se trocou. Colocou a roupa de mergulho dele, sabe? Tipo, tirou assim e tal, e tiraram foto. Olha aí, coisa! Que cativa o Caipira, e né? E o Caipira louco. Eu falo, ai, por que eu não tava nessa praia nessa hora? Ai, queria estar em Copacabana. Ai, por que eu não nasci no... rio. Até parece. Mas o que eu vejo é meu vizinho pelado com a minha luneta. Aquele velho. O velho. Tá achando que eu sou o Theo da novela, até parece. Tá certo. Bom, nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje, hoje é o dia do estagiário. Parabéns a todos os estagiários do planeta. Mas como sabemos, vai o estagiário... Vai dar alguma merda no mundo hoje. Mas como sabemos... Ai, não fala isso, hein? É capaz de ter uma guerra nuclear. Vai que o estagiário aperta o botão errado. Da última vez, ai, você falou coisa e deu ruim. O quê? Que ele falou que ia ser um dia azarado, lembra? No dia 13 de agosto, lembra que eu falei? Não lembro, mas enfim. Então, dia do estagiário. Nós sabemos que o estagiário é aquela pessoa que está começando, então, quando a pessoa está começando, é mais fácil para fazer alguma cagada, porque ela não sabe mexer muito bem com aquilo. Eu queremos saber de você, querido ouvinte, o que na sua vida aconteceu, na sua vida, que você falou, puta merda, certeza que fizeram uma cagada grande, só pode ter sido o estagiário. O quê? Conte pelo Facebook. facebook.com/programacafeína. E daqui a pouco... 30047000. E agora o Batista. A resposta aqui não tá muito boa, não, viu? Ó, pra você ter um exemplo. O Jefferson. É quando eu peço pizza com borda de catupiry e a borda vem queimada. Estagiário de pizzaiolo. Eu gosto de queimada. Eu gosto de pipoca, adoro queimada. Ai, credo. Nossa, eu adoro. Eu coloco mais tempo no micro-ondas. Eu coloco 3 minutos e meio. O Caio César, ele falou pra um amigo dele, falou, vai lá e dá um tapa naquele cara lá. Aí ele foi, só que ele errou a pessoa. Ele falou, foi o Caio que mandou fazer isso, entendeu? Acho que as pessoas hashtag não entenderam muito bem o tema. Ou nós que não soubemos explicar, Batista. Pode ser também, você não acha? Hoje o dia tá meio perdido. Não. Mas tem explicação pra isso? Qual a cagada que aconteceu na tua vida que você acha que falou, olha, meu... Ah, isso é... Tem jeito de coisa de estagiário. Precisa de explicação? Mini Ruth, dê um exemplo pros ouvintes. Um exemplo? Ah, então, que nesses dias o porteiro, ele me chamou, né? Ele falou, mocinha, vem aqui, que não sei o quê. Aí eu fui lá e ele me mostrou uma carta. E a carta tinha o meu nome, só que tinha um sobrenome a mais. Aí... Eu falei, não, moço, essa carta não é minha. Aí, quando eu fui descobrir, digitaram errado. A pessoa que mandou a carta digitou errado, mas era a minha carta. Tá vendo? É coisa de estagiário. Vamos pro telefone, Batista! 30047000, vamos já! O povo, pelo menos, a gente tem mais interação. Às vezes a gente pode explicar, se a pessoa não entendeu, você já explica pro telefone. Telefone. Alô! Alô! Quem fala? E aí, Batista, é o Chicão aqui na Zona Sul. Fala, Chicão, beleza? Faz o que da vida? Aê, Chico! Eu trabalho na empresa de rastreamento de veículos. Muito bem, quero te falar. Atenção, seu veículo está sendo roubado. É isso aí mesmo. Tá certo. E agora já aconteceu alguma coisa assim muito ruim na tua vida? Uma cagada que você falou, porra, isso é coisa de estagiário, meu. Não, cara, uma vez eu tava aqui no trampo aqui, tranquilo, fui ligar a impressora, liguei no 220, cara. Nossa. Bem na minha experiência. Tá vendo? Isso aí é uma coisa... Aí, posso esse aí foi fazer bem, uma pergunta bem? Pegou fogo tudo aqui, cara. Abaixa o rádio aí. Ô moço... Deixa eu te perguntar, já que você trabalha nessa empresa aí de alarme, só tem pra carro e pra moto que fica pitando? Não tem, não, por exemplo, pra tem casa? Tem pra avião também. Não, às vezes pra casa, Batista. Tem pra avião, alguém rouba o avião. Não. Quando sequestra. Quando sequestra o avião. Aí de rastrear os bebês aí, né, cara? Os caras querem rastrear as crianças roubadas. Entendeu? E aí, a resposta dele foi pior que a sua pergunta. Não, mas poderia tem ser, tem avião, Batista, também. Quando sequestra o avião, o piloto aperta um... Você nunca viu? Às vezes você tá em casa, você ouve o barulho. Não, já... Atenção, este avião está sendo roubado. Você nunca viu? Ué, veículo também. É um veículo, não é? É um veículo. Veículo. Entendeu? De cima. Entendeu? Né? Da parte aérea, de cima. Né? Exato. Mas podia ter, imagina que bacana, Batista. Ah. Este iPhone está sendo roubado. Hã? Imagina. Alô. Carteira. Alô. Alô. Quem fala? Ainda Chicano ainda, Batista? Você não tirou o Chicão ainda agora. Eu tava me raciocinando. Alô. Quem fala? É a Mar Rodrigues. Olá, Mar Rodrigues. Oi. E você, Mar Rodrigues? Aconteceu já alguma coisa assim na sua vida que você falou, ah, isso é coisa de estagiário? Já, esses dias eu tava na escola, a gente pediu, e se, já pra almoçar. Aí, a gente pediu tanto de sal, por favor. Mandaram errado. Mas a gente pediu... só pode ser coisa de estagiário. Você pediu esfirra na escola? Mas é, pode? É, porque na minha escola pode. Nossa, ai, que delícia! Tá bom, erraram o sabor da esfirra. Uma pede aquelas coxinhas que você viu, tá? Tem umas promoções de coxinha aí que vem um monte de coxinha. Alô? Alô? Quem fala? É o William Porteiro. Fala aí, rapaz, beleza? Ah, mais ou menos. É mesmo? E aí, qual a cagada que aconteceu na sua casa que você pensou isso é coisa de estagiário? Ah, simplesmente eu saí, tranquei o portão eletrônico e esqueci a chave. Aí ficou todo mundo pro lado de fora. Todo mundo pro lado de fora, tá certo. Tá bom, próximo 30047. E você, Caipira? Eu, Batista? É. Eu, o que que já aconteceu? Eu não sei se pode ser considerado. Vê aí, porque aí você vai ver se não é só eu que entendi errado ou se todos os ouvintes também entenderam errado. Mas eu sou bem daqueles que fala assim, nossa, mas como você tava legal em tal lugar. Pô, que demais. Aí a pessoa fala, cala a boca, que não era pra falar de mim. Você acha que eu também não entendi ou era isso mesmo que era pra responder? Você não entendeu também. Também não entendeu. Não é, tipo, sabe aquela coisa encerrar, de dar fora? Melhor, né? Vou encerrar, o ouvinte já desligou, vou encerrar. Certeza? Sinto muito, ouvinte. Sinto muito. Tem que fazer a pergunta sempre pro Caipira primeiro. Exatamente. Porque se ele não entendeu, é porque os É o teste do jegue. Se ele não entender... Ouvinte, eu ficaria pé da vida com o Marcelo Batista e Mini Ruth, porque eles chamaram... Ah, eu também, né? Ó, vou tocar duas músicas. Pena que eu não posso gringas. Xingar ele. Wake me up. E aí depois tem It's Time, não é mesmo? Mas eu xingo pelo pensamento. E aí tem Papai Eu Quero valendo um kit da loja do prazer. Ai, desculpa, foi muito engraçado o jeito que ele falou. Eu desabafei. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Agora tá na hora do... Papai, eu quero! Ó, tá valendo um kit da Loja do Prazer pra você, ouvinte. É, só ligar. 30047000. Ó, você sabe que tem na Inglaterra... Tem uma empresa querendo criar... Separar na estrada faixa exclusiva pra mulher. Vão pintar de rosa. Aonde isso? É, uma companhia inglesa quer separar estradas em zonas exclusivas só para as mulheres, pintar de faixa rosa onde a mulher anda. É tipo uma faixa de ônibus só que para mulher? Uhum. Exatamente, ali você já sabe que você corre perigo, você tá muito perto, entendeu? Mas você sabe que a pessoa quando vai fazer seguro, se você fala que você é mulher, sai muito mais barato seguro do automóvel para mulher. É que mesmo? Mulher, apesar, pode ser que algumas sejam mais barbeiras, mas elas dirigem com muito mais cuidado do que o homem. Muito bem, tá certo. E será que travesti vale... Não sei. Alô? É que, né? Oi. Tem peruca. Quem fala? Tem peito. Douglas. Fala, Douglas. Falando de onde? Tem muitas que são mais bonitas. Aqui de São Paulo, certo? Fala aí, Douglas. Beleza? O que que você tem que falar agora? Papai, eu quero um kit da Loja do Prazer. Muito bem. Caipira, corta a trilha. Corta a trilha. E agora, hoje estamos assim num parto normal, natural... E legal. É tipo Paris, né, Batista? Será que o bairro do Paris Cala a boca! Agora é a hora do Papai Eu Quero. Ah, tá. Tá, você tem que imitar uma mulher dando a luz. Tá bom. Vai, Douglas. Valendo o kit da Loja do Prazer com produtos da Durex e também Rocks Off. Ai, tá nascendo! Ai! Ai, tá nascendo! Nasceu. Nasceu? Cadê o choro? Você viu que ela foi... Você viu que a mulher tava dando a luz, foi tentar tirar uma selfie, até bateu o dedo no celular. Você viu? Fez... Você viu? É, rapaz. Hoje em dia, você não viu que tem uma mulher hoje tirando selfie no caixão do Eduardo Campos? Eu vi, gente. Você viu isso? Absurdo. Onde o brasileiro vai parar, meu? A tia tirando selfie com o caixão no fundo. É brincadeira o Brasil, né? O Brasil acaba com tudo, você já percebeu? Verdade. Né? O Brasil acabou com o Orkut, aí tá acabando com o Facebook, aí agora inventaram esse negócio desse Secret, e já tá acabando com o negócio do Secret no Brasil também. porque aqui tudo os caras levam pra sacanagem, é tudo biscataiagem, é uma coisa. Ô, Douglas! Oi! Você vai. É, fica na linha aí que você ganhou o kit da loja do Prazer! Valeu! Aê, aguenta aí! A gente vai pro intervalo e daqui a pouco, Caipira. Qual o seu problema? Tem algum problema, Caipira? Tem algum problema? Além de mental? É brinks. Eu, no momento, não, Marcelo, mas não. Voltamos. Cafeína Leite Show. Metropolitana. Qual o seu problema, hein? Metropolitana, Cafeína Leite Show. Qual o seu problema? Qual o seu problema? Se você tem algum problema, liga pra gente. 3004 7000. 7000. Alô? Alô? Quem fala? É a Joyce. Ô, tia Joyce, tudo bem? Tia, nada, olha que voz de criança, de bebê. Ô, Joyce, quantos anos você tem? 16. Olha, a hora que ela falou Joyce, mas é nome de tia, né? Joyce. Joyce? É nome de tia. É? Tia Joyce. Nome de professora do primário. Ô, Joyce, qual é o seu problema? Meu problema é que meu pai me trocou de escola e eu gosto muito de um menino da minha sala e não sei como falar pra ele. Facebook. Facebook, não usa o Secret, não, que tá dando rolo. É, isso aí. Não faz isso, não. Isso aí tá dando rolo. É, tudo que a Mini Ruth vem com essas gatas sempre dá uma merda. Ai, tá, não, viu? É, não, a gente. Mini Ruth, tudo que a Mini Ruth inventa, a Mini Ruth é sempre a primeira. Gente, tô no Tinder. Tô no Tinder. O que aconteceu pra ela? Deu ruim, deu merda. Deu merda. Aí vem com o Secret. O que é que já tá acontecendo? Deu ruim de novo. Tudo que a Mini Ruth... Do YouTube. Do YouTube. Ah, eu tive uma ideia genial. Vou ganhar dinheiro. Gente. Vou ganhar dinheiro. Quase foi em cana. Eu percebi, né? Que eu não... Aí depois, feita pra tecnologia. Aí depois falou, olha, fiz um site, uma página no Facebook, genial. Te vi em São Paulo. E aí... Deu ruim também. Quantas curtidas? Tinha chegado a 100. Mas por que que deu ruim? Ah, porque eu fiquei com preguiça, ninguém tava mandando conteúdo. Ah, prefere comer do que, do que fazer alguma coisa da vida, tipo, né? Tipo isso. Ô, Joyce. Oi. Então, usa o Facebook. Liga. Liga, hoje em dia tem aqueles planos de telefone que você paga 25 centavos só. Você tem o telefone dele? Não. Ah, mas alguém tem, com certeza. É, o Facebook. Eu tô muito tímida. Então é pela rede social que você vai mandar, cria, entendeu? Um fake. Manda uma amiga sua, manda uma mensagem pra ele e fala, olha, tem uma amiga minha que tá afim de você. Aí ele vai ficar curioso. Quem é? Quem é? Agora, se você for um puta canhão, desiste, viu? Só claro isso que eu te não, digo. 3004-7000, cara. O cara não vai chegar. Alô? Tem gosto pra tudo. Sim, Batista. Próximo 3004-7000. Alô? Alô? Quem fala? É Lucas. Fala, Lucas. Beleza? Qual é o seu problema? Meu problema, Batista, como tem gente braço nesse mundo, bicho? Eu agora na marginal aqui... Bicho, o cara atravessa a marginal de fora a fora sem dar seta, bicho. É mesmo? Por cima dele. Caramba! Mas econômico, né? Não quer gastar luz da seta. Econômico, bicho. É um assassino, rapaz. É um perigo mesmo. É, disputado na marginal, ele simplesmente atravessa. Do nada, assim, sai outra com tudo. Vamos. Sabe o que precisava? Precisava dar multa pra quem não usa seta. Nada contra você que não usa, mas o certo seria dar multa pro cara que não usa seta. Não é? É verdade. Ô, Batista, você ficou sabendo também que a CET e a Guarda Metropolitana vai levar poder de polícia agora, bicho? Ah, é mesmo? Poder passear. É, passear. Como assim? A CET vai poder andar armado agora. Ah, é? Eita! Isso. E a Guarda Civil leva, então, o poder de polícia. Você vê que coisa? Agora eles ficam mais em patrimônio, né? Rapaz, vai reclamar agora que você não quer pagar multa pra você ver. Vai xingar o marronzinho que te multou. Que perigo! Na verdade, os marronzinhos estão ficando com medo. Acho que por isso que fizeram isso. Né? É nada, Batista. Porra, meu, tem cara que vai pra cima de marronzinho. Não vai, Batista. As pessoas têm mais medo. O bandido hoje em dia, ele não tá nem aí pra polícia. Agora do marronzinho ele tem medo. Ele tem medo de ver escrito CT. Eu já saí de casa, uma blitz da Guarda Civil Metropolitana. Eu mandei o guarda pra amigo. Seu serviço é patrimônio. Você é um vigilante que vê os concursos públicos. Ai, que acho ruim, chama a polícia. Ah, vai, você fazer o serviço dele, entendeu? Ai, que horror. Ele quer pra cima de mim. Pagar de polícia pra cima de outro. Bicho. Agora eu vou dizer o seguinte, ó, pra você ver. Guarda metropolitana anda armado. Polícia anda armado. Eu trabalhei em balada por muitos anos. 32 baladas eu trabalhei. E o que acontece? É, chegava lá o pessoal da Guarda Civil Metropolitana e fazia revista nos caras. Eu sou, como eles usam o termo, né? Tapa Mike. Aí surgia funcional deles, Guarda Civil Metropolitana. E o cara armado. Aí, vai guardar no cofre, não vai e tal, assinava lá o termo de disponibilidade. E é absurdo, porque porte de armas eles não têm. Muito bem. Mas anda armado. Você vê, guarda metropolitana anda armada, CT anda armado, polícia anda armado, bandido anda armado, o único que não anda armado. O brasileiro só se lasca pagando um caminhão de imposto, é brasileiro. Exato. Eu vi lá, campanha do desarmamento. Duvido que algum bandido tenha ido lá devolver a arma. Duvido! Duvido! Verdade. Tá? Duvido. Vamos terminar o programa. Tem uma moça. Deixa a moça aí, tá? Fala com ela. Fala, manda um beijo muito grande pra ela. Que a gente adora ela, mas vamos tocar a música. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Metropolitana, Cafeína Leite Show. Tá na hora de ir embora. Mas antes, deixa eu deixar um recadinho aqui pra você acessar www.lojadoprazer.com.br. Você não pode perder, hein? Tem muita promoção vindo aí. Muito preço bom. Olha, coisas imperdíveis pra você na Loja do Prazer. www.lojadoprazer.com.br. Lá tem tudo que você precisa pra apimentar a sua relação. Afinal de contas, são mais de 11 mil produtos diferentes, tudo à pronta entrega. Líder completa, descomplicada. Você precisa conhecer a Loja do Prazer. Entrega em todo o país, hein? Entrega no Brasil todo. Você que está ouvindo aí pela internet, pode acessar. Você que mora em São Paulo, a entrega pode ser feita em até 4 horinhas via motoboy. Então não perde essa chance. Nossa semana está começando. Compra um gelzinho, um óleozinho para massagem. Já para você dar aquele talento maravilhoso. É ou não é, menino? Opa! Né? Então acessa aí, ó, www.lojadoprazer.com.br. E agora eu vou embora. Eu também! Certo, amanhã estamos de volta no mesmo horário. E boa semana pra todo mundo! Tchau, Cafeína Leite Show fica por aqui. Amanhã tem mais. Fui! Cafeína Leite Show. Metropolitana.